Nosso tema dessa noite é uma pergunta, é o que eu quero. Então, parece fácil e simples, né, a gente dizer o que a gente quer. Se a gente relacionasse num papel o que a gente quer, assim como tem pessoas que fazem isso na virada do ano ou em outras oportunidades, né, relacionam lá o que eu quero, o que eu desejo. No começo a gente viria que muitas dessas coisas que a gente quer, elas são assim bastante materiais, bastante físicas. Porque a gente precisa colocar para fora, esvaziar, parece que a mente, para poder chegar no que realmente a gente quer. Poder entender o que realmente a gente precisa. Que no primeiro momento a gente quer o que é bom, o que a gente acha que é bom, mas que não é aquilo que a gente realmente precisa. Então é um exercício mental que a gente começa a trabalhar a descoberta do que realmente é necessário para nós nessa nossa caminhada. A gente fala bastante, né, entre o ser e o ter. Nós somos, mas o que é que nós temos? E o que nós precisamos para ampliar o nosso ser? Outro dia a gente falou sobre a questão da morte, e que quando nós desencarnamos, o que nós levamos? Aquilo que nós temos. E o que nós temos? São os nossos valores morais, espirituais, sentimentais, os nossos relacionamentos através das nossas amizades. Mas aquilo que nós acumulamos como matéria, essas coisas que a gente perde um grande tempo durante a nossa existência, essas coisas ficam. E muitas vezes nós não entendemos esse ficar e ficamos também presos a elas. Então, mais importante do que o ter, a gente tem que começar a aprender é o ser, que é o que caminha nessa eternidade das vidas. Mas na pergunta do que eu quero, o que eu faço para alcançar o que eu quero? O que eu movimento para conseguir chegar naqueles objetivos, mesmo que materiais, que eu relaciono? Lá naquela virada do ano, que eu estou empolgado e penso na virada, que vai ser uma coisa nova, tudo diferente, me empolgo. E o que eu faço durante aquele ano, por exemplo, para que aquelas coisas aconteçam? Porque se a gente não fizer alguma coisa, elas talvez não aconteçam. Se a gente não botar a mão na enxada mesmo, né, a gente vai ver que lá na nossa horta vai crescer só erva daninha. Não vai crescer um pé de alface ou outras coisas, mais simples que sejam. A gente precisa estar junto com essas circunstâncias para que elas se desenvolvam. Então, as coisas que eu faço, elas são diretamente, vão indicar aquilo que eu vou conseguir alcançar. E aquilo que eu faço, que muitas vezes eu acabo não percebendo, elas estão demonstrando como que eu sou, quem eu sou. Eu faço aquilo que eu tenho, o que eu tenho em mim. Eu não consigo fazer o que eu não aprendi ainda. Nós estamos hoje numa etapa da nossa vida em que a gente percebe que a gente já evoluiu bastante, já cresceu, temos uma, vamos dizer, uma qualidade intelectual ou física ou espiritual já, vamos dizer, boa, dependendo do que a gente comparar. Mas a gente também percebe que tem muitas coisas que a gente ainda tem que agregar. São necessárias para a gente crescer como ser de novo. A gente precisa aprender. E essas coisas é só através da vontade. E através da vontade, o trabalho. E a gente muitas vezes, nessa tentativa do querer, do que eu quero, a gente se volta nas nossas orações nos nossos quartos e pede para Deus que Deus nos traga, sejam coisas físicas, sejam felicidades, sejam amores, seja lá o que for que a gente pede. Mas nesses pedidos que a gente faz, muitas vezes a gente não sabe como que Ele vai nos trazer isso. E muitas vezes essas coisas todas que a gente está pedindo, elas vêm em situações que trazem alguma dificuldade ou nos trazem pessoas que a gente não tem um relacionamento bom, que a gente não gosta. Porque para aquilo que a gente pediu, para aquilo acontecer, precisa, de novo, de um movimento individual para a gente conseguir superar aquela dificuldade que a gente tem. Tudo está relacionado com aquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu peço para Deus, Deus, me dê paciência para aguentar meus filhos, os meus colegas, por exemplo, será que Ele vai te deixar no dia seguinte mais calmo? Vai fazer que tu fique tranquilo? Não, né? É através daquelas pessoas que de repente te movimentam a tua paciência que tu vai ter que demonstrar que tu quer aprender a ter, tu quer fazer com que aquilo se torne parte de ti. É nas situações da dificuldade. Porque para as coisas boas e fáceis, todos nós, a gente está preparado. A gente já quer isso de uma forma natural. Facilidades, coisas boas, felicidades, mas a gente não está preparado para as dificuldades. E a gente sabe que elas existem, e existem muito. E se a gente não trabalhar isso, a gente vai sofrer mais. E a gente pensa, né? Quando a gente, nas coisas que a gente quer, qual é o objetivo da vida? Por que nós estamos aqui, hoje, nessa situação de encarnados que nós temos? Por que algumas pessoas que a gente acha que são melhores do que nós e outras são piores do que nós, em termos de vida, né? Por que essas diferenças? Então, a gente começa a pontuar qual é o sentido da vida, qual é o sentido do conceito que a gente fala várias vezes sobre o que é Deus, como é que eu entendo Deus. Porque isso é o ponto inicial que vai fazer a base para todo o resto do desenrolar daquilo que a gente vai desenvolver. É preciso a gente começar a compreender de uma forma desapegada de alguns conceitos que não nos ajudam a andar, só nos trazem, muitas vezes, a comodidade ou outras situações. Então, nesses objetivos, a gente vai entendendo o porquê de algumas coisas. E dentro daquilo que a gente quer, a gente pergunta por que que as coisas não acontecem. Se eu quero, por que que elas não acontecem? Então, num primeiro momento, de forma bastante simples, a gente pode pensar, bom, nos falta muitas vezes é foco, objetivo real, porque a gente diz que quer, é da boca para fora, a gente realmente às vezes não quer, a gente não direciona o nosso querer, a nossa vontade em cima daquilo que a gente acha que quer. Muitas vezes a gente se autoderrota, que a gente acha que quer alguma coisa, mas a gente sabe que de repente tem que fazer alguma coisa para conseguir aquilo e a gente não quer fazer alguma coisa. A gente quer só que as coisas aconteçam. Então as coisas não acontecem. E a gente vai deixando pelo caminho as coisas espalhadas. A gente vai tentando, mas a gente não tem a objetividade para que elas realmente aconteçam. Nesse entendimento, né? De novo, lá do que é Deus e como é que tudo se relaciona dentro disso, a gente vai percebendo que a gente tem muita capacidade. A gente está nessa jornada com as oportunidades que nos são concedidas de fazer as coisas acontecerem, mas que depende da gente fazer isso. Fazer com que as coisas que não estão acontecendo, a gente olhe para elas de uma maneira bastante crítica e comece a resolver. Porque senão, elas só vão se acumulando. E aí a gente de novo pergunta, né? Por que que eu não faço? Eu quero, às vezes elas não acontecem, e eu já sei que elas não acontecem porque eu não faço, mas por que que eu não faço as coisas, se são para mim? Então tem a questão mental nossa, que tem muita... Nós temos muitas coisas na nossa mente que a gente não tem consciência, que a gente tem que trazer dos níveis inconsciente e subconsciente para o nível do consciente. Nós temos que começar a ampliar a nossa consciência. E isso se dá quando a gente começa a viver o presente e não estar sempre voltado para trás ou para frente. A gente tem que estar percebendo o que a gente está vivendo naquele momento, para que as coisas não sejam absorvidas sem a gente perceber, ficando guardada e se manifestando em várias situações do nosso dia. A gente até pergunta, né? O que é mais fácil fazer? As coisas certas ou as coisas erradas? Num primeiro momento, é mais fácil a gente fazer o que é errado. Porque o errado a gente muitas vezes faz de qualquer jeito e se livra daquilo que a gente tem que fazer. Mas a gente sabe que lá na frente, aquilo ali vai cobrar. A gente vai ter que refazer. Seja nas questões práticas ou seja nas questões individuais. E o certo, ele exige de nós o nosso algo mais, que a gente arregace as mangas e realmente produza, faça a coisa dar certo. Ela não acontece de forma natural se a gente não tem isso ainda dentro de nós. Tudo que a gente sabe fazer, a gente faz com naturalidade. Mas o que a gente ainda não sabe, e são as nossas dificuldades, os nossos problemas, nosso dia a dia, elas surgem com o esforço da gente. Elas querem que a gente tenha um esforço para poder fazer com que elas se realizem. Então, a nossa felicidade que a gente sempre almeja, ela está ao nosso alcance, através da nossa compreensão e através do nosso trabalho, da nossa dedicação, principalmente para nós mesmos, né? No momento que a gente começa a trabalhar o nosso eu, tudo ao nosso redor durante o nosso dia começa a se resolver dessa mesma maneira.